Controle Salvador, uma boa Bom Dia Azul 2796 no perfil da Conte. Azul 2796, contato radar na decolagem, saída da Conte, nível 170. Azul 96. Vitorinho de Juliette, bom dia. Direcionar a Costa. Então, 3179, próxima ponte, ela está pronta. Então, 3179, bom dia. Autorizado, Daniela, mantém-se no zero. Mantém-se no zero, 3179. Juliette, autorizado, até o ponto espera da outra, resposta pronta. Palmeiras, Thiago, Oscar, Kilo, autorizado, decolagem, pista no 7, vento 100 graus, 11 nós. Palmeiras, Charlie, Oscar, Aquilo, decolado 239, chega o controle em Salvador em 120, do final 8. Desce, Charlie, Oscar, Aquilo. Então, 3179, para informação, está aguardando a aeronave, decolando a pista auxiliar com o pessoal do cruzamento do campo, para a sua decolagem. Sim, está vivo ao contrato, 3179. Então, Victor, Índia e Juliette. Autorizado, alinhar e decolar, pista no 7, vento 090 graus, 10 nós.

Nossa, você é autorizado a alinhar e manter-se no zero. Sérgio Silva, sente poderosamente formado, agora encontra-se a mais um índice. Sérgio Silva, sente poderosamente formado, encontra-se a mais um índice. Para 2006, hoje está 09, voo no 160, eu espero a identificação, chegada voo mais de ônibus, se mantenha nível 060. Seria pro a 289. Sete cruzadores acrescendo, chamando agora o centro do Cícero. A frequência 1-26-85, alternando em 1-25-45. 1-25-45, o cara está sendo obrigado. Após Conde, voo bom, se o trânsito está na chegada bom, se reporta na 10 do Cícero. Corrigão, mantém sobre o regra aí. A prestação do controle, registro na 0 no mapa. Controle, muito bom dia, Capitão Arco Serra. Capitão do Oeste, acabou o sistema, contato radar na decolagem, saída na Boroma, nível de voo 100. Chama pelo servidor em 1-8 do sinal 95, mais perto do outro. Autorizado o cruzamento do campo da presença, reporte base pela direita, pista no 7. Autorizado o cruzamento e base pela direita, mais que é com o Zulu. Eu consigo falar sobre o Fiat, a linha da estrada está usada. Mantendo 3 metais hoje do sistema, mantenha a prova 3 metais e localização do controle para prosseguir na segunda. Alô, não é zero, por favor. Alô, não é zero, por favor, esquerda na proa 055. Se não me encher para outro jogador. Chama na proa 1, reduza para 2309. Estou autorizado de esquerda para 4 mil para a exposição, deixa eu manter o nível 050. Chama na previsão 1, deixa eu manter o 060. Previsão na 79, chama a exposição em 1,5 do sinal 1. Eu gosto de Serra, tráfego 2017 milhas, angular 2, cruzar o 4500 pés, descendo para 2 mil pés, etapa 4, meia, tango. CS, da forma, muito grato, porém não visual, contrato, gosto de Serra. Tá Romeo Delta, Hotel Golf, tráfego 2 horas, 1 meia milhas, rumo oeste, mantendo 310, Charlie 208. Isso, 090 graus, 099. Mike Echo, Zulu. Capitão Luan, chegou o sistema controle. Acima a lista. Curva à esquerda na proa 230, será como limite a radial 240 da Restaurador, Capitão Luan, chegou o sistema. Esquerda 230, limitado pela radial 240 de Salvador, vamos ver. Como no, para como o limite, eu sou demais, chama 3 horas de Simbra, para o Tango Oeste, vou para o Tango Oeste. Vou para o Tango Oeste, vou para o Tango Oeste. Para 4.010, o ajuste na 0 no Maria. Capitão do Oeste, Golf Serra, e a sua navegação veio em Arlo. Oi, bom dia, Sideral 9978, pode esperar no WhatsApp. Sideral 9978, bom dia, autorizado alinhar e decolar aqui no 0, vento 090 graus, 08 nosso. Alinhar e decolar da 190 para o 9978. Isso é 9 milhas, mantendo 3 metros, mantendo 208. Táxi via Oscar, estação na Joguinha Livre. Metais, o Boeing 737. Enche o Salvador, 118 do final 95, Capão Romeu, Delta, Hotel Golf. Papa Romeu, Delta, Hotel Golf, estabilizado, localizado. Romeu, Delta, Hotel Golf, PNH 0019, continua a aproximação agora de Felipe. É, Trisa no ano, reduza para 2, ano 0 mais. Enche. Decolado 56, chame controle Salvador 120, décima 8. 208, está chamado. Obrigado, bom dia. Será o 9978. Bom dia. E bom dia. Sideral 9978. Sideral 9978, contato radar na decolagem, saída Momo, nível de voo 330. Momo 330, será o 9978. Sua na hora 60, você para 2, meu pai está autorizado o procedimento, o reporte está estabilizado. Palma Delta até hoje, autorizado o pouso de chão 0, dentro 1-00 graus, 09 graus. CF, por favor. Sobrará 9978, tráfego 10 horas, 19 milhas, rumo ao sudeste, cruzando 060, descendo até o 050, ano 2320. Ok, está ciente, para desviar então, pode voar direto para ti. Sobrará 9978, grande. Manhã. Rumo 319, tráfego 10 horas, 18 milhas, rumo noroeste, cruzando 050, em seguida, um Boeing 737. Na 319, reduz a velocidade para 2009. Já cruzou 65, zero 9978. 9978, sim. Chamando 319, desce para 4 metros, registro 09. Será 319, era sobre o tráfego 2 horas, 19 milhas. No momento, cruzando 3.800, descendo para 2.237. Atacando hoje, vou ficar em sul para 1.100. Vou ficar para você, chamada para pouso. Tente. Colônia 0, chama pelo servidor em 198 do sinal 95. Servidor, bom dia, colônia 0, estabilizado em Foi 10. Colônia 0, bom dia, NH 0, 19. E continua com a estimação agora de sua luz. Pagando o nome 10. Colônia 2 para 3, 17. Quanto são juros de Carol 909, confirma? Chamada 3109, controle. Confirma. Quanto são juros de Carol 909, será que encontra-se com 709 de Glass? Eu vou repetir agora, com a minha 309. Tá, ok. Acho que você tem, Delta Hotel Golf, solo 01, livre à direita via Delta, chame solo 121 da Fórmula 9. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é? Autorizado pouso, pista 10, centro, 090 graus, 099. Pouso, gol 960, pista 10. Federal 9978, como sempre, resiste em 1.6.85, retorna em 1.5.45. Oi, Salvador, bom dia, chama 3 ou 9. Chama 3 ou 9, bom dia. Em H1019, continua a aproximação, guarda pista livre. Gol 160, solo A04. Liga direita, chama solo 121, 219. 219, obrigado. Chalé 6311, autorizado pouso, pista no zero, vento 080 graus, 09 watts. Vento autorizado pouso, chalé 6311. Solo 07, libere via Fox, chame solo 121 mesmo 9. 219. Estou notificado zona 208, se desmantei a nível 025, hoje busca. Rodrigo, não sei se está na sua identificação, estivada Golf, e você mantém a 4 mil pés, está com a sua identificação de velocidade de altitude. É isso, meu irmão. 10, 19. Corrigir no 71, curva direita. Correção, curva esquerda na proa 205 para com o limite localizador. Corrigir no 71. Para 2009, número 2 em aproximação. 2 anos 7 anos, quando tem de uma presente velocidade sem instituições, vista para 2 metais, está autorizado para 6 metros, está estabilizado e ajuste na 0 na loja. Dá 9980 sem inscrições, já chegou, já está para 3 de metais e ajuste 1019, na 0 da base. Agora mais 980, eu recebi traço 12 horas, 14 milhas, cruzando 3 mil pés, estando para 2 mil pés, 2737. Olha o planejamento 3 a 2. linha 312, mantém Corsair Y0, bom dia. Bom dia, Federal 9980, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 109. Pedro, posição 09980. Guardião 05, bom dia, possível. Opa, presente. Gente, vai falar de critério. O grau é vento 090 graus 109, boa noroeste. Guardião 05. Federal 9980, salve 28, direito 121, decimal 9. Direito 1, decimal 9, salve. Agora salve, guardião. Gente, guardião 08, prossegue pro noreste, aguarde e terceiro com controle. Prossegue. Abagama, 05. Papapá Lima, Lima Fox, autorizado da colagem pista no 7, vento 100 graus, 109. Xané 63, 12, autorizado a linha ainda falar pista no 0, vento 100 graus, 109. Ah, linha decola então, 63. Guardião 05, decolado no cartão. Terceiro controle agora, 120, decimal 8. 208, guardião. Bom dia, guardião, agora 5. Bom dia, agora 5, veja por cima. Depois que eu dou a próxima região do cabo, é uma 207. Sim, a gente vai entrar para o voo, acho que para o controle, hoje a gente está 09, região 05. 05, é difícil, ponto. O ano 30 foi exigido para os atos do WhatsApp e a busca tem instruções para 2003. O exigido foi na 09, realizado para o 2003, estamos estabilizados. Pequena distância, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, Papapá Lima, Lima Fox, decola 230, chama o controle no 20, decimal 8. Chamar 208, obrigado. Bravo 2, Foxtrot. Atenta Bahia Lima, Foxtrot, Contact Country Calls, Camera Maintenance Lap Level 140, Anchor 1 Bravo, Adventure. Contact Country 140 to 1 Bravo, Adventure. Chame 312, decolado 31, chame controle 120, decima 8, bom voo. 208, mais um. Pode manter, chame 312, decolado. Chame 312, contato na barra do colégio de Cerda Puca, na vídeo 350. É o 350 na Puca, possibilidade de voar até a prisão, Prisado Jamo, atrás de 2 mil. Não compreendi. Prisado Jamo, atrás de 2 mil pés, Prisório, chama para o Salvador em 118, decima 95. 3-4-5, 1-2-3-0. Salvador, gol 1-2-3-0, passando zona na final ILSFC. 1-2-3-0, NH1-0, 1-9, continua a aproximação na ponte e passando externa. Passando externa, 1-2-3-0. Está a 2 milhas nosso lateral direito aqui do, com indicação no TPS 100, visualização. Eu vou no Ah, sim, agora 5 a 3 com a Metade abaixo. 7-1-2-3-0. Autorizado o pouso pista no zero, vento 1-1-0 graus, 1-0 baixo. Metro e pouso 2-3-0. Toma 10-3-6-3, computador 10, visual com o Boeing na final. 3-6-3. Após passagem do tráfego que pousa, o Boeing da Gol, autorizado a manter-se no zero. O do Boeing é nem manter 1-0, na 3-6-3. Bela 250, saia da identificação, chegada do Bombardiona. Para a gente ter o visto, eu acredito que o Rio de Janeiro está na proa 060.